aperta o play, DJ, e bota essa galera pra dançar. Arrepia, DJ, mete o som, garotinho, manda ver. Fazendo a festa. Tudo certo, tudo combinado. Já é o programa começou, fique ligado. E quem conhece já ouviu. Show da Mania é o melhor, nunca se viu. Traz o Xandão misturado no gelo. Aumenta o volume, o programa tá maneiro. Quem já ouviu sabe que é o melhor. Abaixa o aplicativo, agora escute só. Te liga na sequência, rola o sucesso. É o programa Show da Mania. Olha ele aí comandando, irmão. É DJ Chiba Mix, se DJ é show. É de Paragon, Minas, e vai comandar o programa Show da Mania. Olha ele aí comandando, irmão. É DJ Chiba Mix, se DJ é show. É de Paragon. Dizia que me amava, mas fingiu nunca me amou. Estou com tanta raiva, estou com tanta raiva. Se pensa que me engana, esse seu chamego era só cama. Estou com tanta raiva, estou com tanta raiva. Escapei do amor, que só pensa em me ferir, que só pensa em me ferir. Meu amor, verdade. Quando estou contigo, me trata mal. Agora só lamento, pra mim é passado. Sempre fui seu homem, já fez demais. Verdadeira, falsa, se chupa uma ciumenta. Seu ciúme bobo, na verdade é verdade, é verdade. DJ Chimba Mix de Paragominas. Um amor é bom, três é demais. Escapei do amor, que só pensa em me ferir, que só pensa em me ferir. Meu amor, sai fora dessa realidade. Mas fingiu nunca me amou. Estou com tanta raiva, estou com tanta raiva. Se pensa que me engana, esse seu chamego era só cama. Estou com tanta raiva, estou com tanta raiva. Escapei do amor, que só pensa em me ferir, que só pensa em me ferir. Meu amor, sai fora dessa realidade. Fazendo a festa. Escapei do amor.

DJ Shindo Mix de Paragu Minas. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr